não tem nada a ver com as roupas, com os carros. Tem nada a ver com as tequila, os tragos. Tem nada a ver com a pigmentação de pele. Nada disso quer dizer se você serve ou não serve. Tem nada a ver com as roupas, com os carros. Tem nada a ver com as tequila, os tragos. Tem nada a ver com a pigmentação de pele. Nada disso quer dizer se você serve ou não serve. Salve família, oh, orale. Salud pra mim e pra você. Que é o que é, aqui e lá. E quem nos odeia vai engolir e engasgar. Não nasci pra agradar, nem sei o que eles quer. Vim contrariar e mostrar o que nós é. Mal encarado, marginal alado. Livre, leve, sou sob o ar de São Paulo. Respirando pólvora, mescado no verdinho. A planta por aqui é pacote de mercadinho. Mas tá firmeza, cada um no seu sistema. Careta sou, por opção não aparência. Sem licença, sem pagar de louco. Na hora de trincar, ajuda a juntar o troco. Cultivar, do jeito que nós foge. Problema não é o dinheiro, é o pensamento pobre. Uma pá de lock, olha e não entende. Vive pousadão, estudando a gente. Uma pá de lock, se envolve, se sente. Acha que é só imagem, esfarela é. Aê, tem nada a ver com as roupas, com os carros. Tem nada a ver com as tequila, os tragos. Tem nada a ver com a pigmentação de pele. Nada disso quer dizer se você serve ou não serve. Tem nada a ver com as roupas, com os carros. Tem nada a ver com as tequila, os tragos. Tem nada a ver com a pigmentação de pele. Nada disso quer dizer se você serve ou não serve. Hey, Kucha, quem é, não se apresenta. Apesar da primeira impressão, se aparência. Dá uma presença, mas aqui ninguém se ilude. As dicas que cê compra não vem junto com a atitude. Então me sente, ninguém tá aqui de alegre. A chola, o sonho tão ligado, reconhece. É, bato louco, ré, o bangue é sé. Quem é, é, não paga de mero, mero. Vários faz castelo, fruto do ano glamour. Uma tica caliente, no meio é bato grilo. Sou o céu azul, romântico ao extremo. Ao som de as negrotas, vagabundo, sou mesmo. O importante é nós aqui, nesse momento. Na disciplina, vamos junto contra o vento. Carclube, like clube, não importa. Importante é sua palavra, defendendo a história. Respeito, Sérgio Alemão, Tatá. Tudo tem um começo e vocês que dava lá. Vida real, revolta, outra vida. Raça ruim na onda, salve família. Tem nada a ver com as roupas, com os carros. Tem nada a ver com as tequila, os tragos. Tem nada a ver com a pigmentação de pele. Nada disso quer dizer se você serve ou não serve. Tem nada a ver com as roupas, com os carros. Tem nada a ver com as tequila, os tragos. Tem nada a ver com a pigmentação de pele. Nada disso quer dizer se você serve ou não serve. Desse jeito, parça, quem é traz na alma. Sabe bem o propósito da causa. Mente blindada, opinião formada. Palavra honrada, sem rastro na caminhada. Destaca na rua as barcas rebaixadas. As pele tatuada, o lenço cobrindo a cara. A fala diferenciada, lupa quadrada. As calças bege larga, as correntes de prata. Ameaça a tranquilidade do magnata. Da vagabunda rica que paga de esmeralda. Que passa, nossa imagem causa atenção que visualmente tá estampada na cara da sociedade que se disfarça. Farsa, mentira escondida atrás da máscara. Do Centrevilha até a Vila Missionária, nas quebruche na calada, fazendo fumaça. Nossa cultura é mágica, mas na prática poucos perolocos conhecem a sistemática. Nossa história é clássica, pega as taça. Um brinde a nós, oh, viva la raza. Tem nada a ver com as roupas, com os carros. Tem nada a ver com as tequila, os tragos. Tem nada a ver com a pigmentação de pele. Nada disso quer dizer se você serve ou não serve. Tem nada a ver com as roupas, com os carros. Tem nada a ver com as tequila, os tragos. Tem nada a ver com a pigmentação de pele. Nada disso quer dizer se você serve ou não serve.